Batacori Ogun. Ogunye. Ogunye. Ogunye. Ogunye. Salve, seu Ogun. Vestimos de Sansa Sambi ao Oxum e Emanjá, para abrir nossos trabalhos com a bandeira de Oxalá. Saravá Ogum, saravá Gongá. Saravá Ogum, saravá Gongá. Saravá seu sete ondas, ele é rei, é orixá. Saravá as almas, saravá Gongá. Saravá as almas, saravá Gongá. Pisa na linha de um banda que eu quero ver Ogum sete ondas. Pisa na linha de um banda que eu quero ver Beira-mar, pisa na linha de um banda que eu quero ver. Ogum e Ara, Ogum mexer seu canjira de um banda, uê. Pisa na linha de um banda que eu quero ver. Ogum sete ondas. Pisa na linha de um banda que eu quero ver. Ogum beira-mar. Pisa na linha de um banda que eu quero ver. Ogum e Ara, Ogum mexer. Ora pisa no reno canjira. Ora pisa no reno canjira, ora pisa no reno canjira, tata de um bando canjira. Ora pisa